Olá, estamos aqui novamente com Tony Volpon, o economista da Capital Market, que vai trazer agora a previsão para esta primeira semana de maio. Quais são as perspectivas para essa semana, Tony? Bom, começando pelo relatório Focus, a gente está vendo pequenas mudanças em alguns itens de inflação e crescimento, realmente refletindo essa opinião vigente nos mercados, que a recuperação da economia mundial e, portanto, a recuperação da economia brasileira pode ainda acontecer para o final deste ano. Então, a gente está vendo uma alta discreta em algumas medições de expectativa de inflação, por exemplo, expectativa para a inflação do IPCA 12 meses para frente subiu um mês, de 4,13 para 4,14. Ficou estável em 2009, em 4,30, mas para 2010 subiu 2 meses, de 4,30 para 4,32. Expectativa de crescimento também teve uma pequena melhora. Na semana passada, negativo 0,39, subiu, diminuiu, né, a expectativa de queda para menos 0,30. O resto dos itens é extremamente estáveis. Essa semana, sem dúvida, dois grandes destaques para o mercado como um todo. Primeiro, produção industrial, que vai sair amanhã, referente ao mês de março. Esperado uma queda ano sobre ano de 9,8% na prévia feita pela Bloomberg. Isso é uma melhora em relação ao que foi divulgado no mês de fevereiro, que foi uma queda de 17%. Então, a diminuição da queda, implicando que a gente está, depois das fortíssimas quedas que ocorreram no final do ano passado, que a gente está começando a lentamente recuperar esse espaço perdido na medida que o ano de 2009 vai para frente. E no dia 8, que será quinta-feira, não, sexta-feira, a gente vai ter o IPCA para o mês de abril. Espera 0,45, uma boa aceleração em relação a esse 0,20, mas lembrando que a mudança do IPI de cigarros está sendo descontado nesse IPCA, e é a razão que a gente está vendo essa mudança, essa aceleração do IPCA. Isso não é previsto que o IPCA fique rodando ao redor de 0,40 para os próximos meses. De fato, para o mês de maio, a expectativa é que o IPCA caia. No Focus, pelo menos, a expectativa é que o IPCA caia para o redor de 0,30. E, finalmente, também, na sexta-feira, a gente vai ter os dados da Anfávia, de vendas, exportação e produção, sempre importante, dado a importância do setor de automóveis na economia brasileira como um todo. Então, isso aí é mais ou menos a semana. Ok, então, Tony. Muito obrigado e até a próxima.